churrasquinho, vambora, bebê. Vambora. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela, e diz que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brigou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Churrasquinho! Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela? E eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Vai! É vendaval, me tira a paz, faz confusão. Chega a dar medo, sabe o segredo do meu coração. É sempre assim, me surpreende demais pra mim. Quando, sei lá, chega, me rende, me devora, depois some. Ah, mas chora. É inevitável eu te amar assim. Quantas vezes digo não, mas lá no fim sempre me entrego. É inevitável o poder da paixão, te tendo esquecendo ali do coração. Fica surdo, fica mudo, fica cego. É inevitável te amar assim. Quantas vezes digo não, mas lá no fim sempre me entrego. É inevitável o poder da paixão, te tendo esquecendo ali do na palma da mão, BBB! Flow! Oh, oh, oh. Bonito! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Flow! Pra onde foi você, Flow? Com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. A terra e o céu, fez você o seu mel e me fez só pra te amar. Ah, eu sou o seu colibri, te esperando aqui, flor, pra te beijar. Ah, meu coração é regador de flor, te regando amor, cê vai me amar. Você vai me amar, ah, ah, ah.

está. Bonito, bebê. Linda do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for. É, e só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor. De amor. Você é o que, bebê? Precisa nem chamar. Coisa linda, vou pra onde você está. Essa não é mais uma carta de amor. São pensamentos soltos, traduzidos em palavras, pra que você possa entender o que eu também não entendo. Churrasquinho, vamos! Amar não é ter que ter sempre certeza. É aceitar que ninguém é perfeito pra ninguém. É poder ser você mesmo e não precisar fingir. É tentar esquecer e não conseguir fugir. Já pensei em se largar, já olhei tantas vezes pro lado. Mas quando penso em alguém, é por você que eu fecho os olhos. Sei que nunca fui perfeito, mas com você eu posso ser até eu mesmo, que você vai entender. Posso brincar de descobrir as nuvens, posso contar meus pesadelos e até minhas coisas fúteis. Posso tirar a tua roupa, posso fazer o que quiser. Posso perder o juízo, mas com você eu tô tranquilo. Tranquilo. Agora o que vamos fazer? Eu também não sei. Afinal, será que amar é mesmo tudo? Se isso não é amor, o que mais pode ser? Superado mesmo. O que prometia ser diferente tá sendo mais do mesmo. A nossa casa do mesmo jeito, mesmo mudando tudo de lugar. Na minha cara o mesmo medo, sigo te vendo onde você não tá. Porque te esquecer mesmo não vai dar. Vou viver por aí parecendo maneiro. Vou beber, vou chorar, na esperança de te ver voltar. Porque te esquecer mesmo não. Vou me ver, vou me ver. Vou viver por aí, parecendo maneiro que eu nossa casa, do mesmo jeito, mesmo mudando tudo de lugar. Na minha cara, o mesmo medo, sigo te vendo onde você não tá. Porque te esquecer mesmo não vai dar. Vou me ver por aí, parecendo maneiro que eu tô feliz. Vou beber, vou chorar, na esperança de te ver voltar. Porque te esquecer mesmo não vai dar. Vou me ver, vou me ver, vou me ver. Agora. A melhor coisa do mundo é saber que você é perfeita assim, simplesmente você, você que se encaixa em mim, sendo tão diferente. Tudo é bom demais quando tem a gente. A impossibilidade que só você tem traz calma e carinho pro meu coração. Chega sem estranho, não tem nada a ver. As nossas diferenças sempre dão as mãos quando a gente menos espera. Meu jeito tranquilo de ser tá devorando a fera. É fome que não acaba mais na cama. Tá muito longe de ser. Mas a gente se ama. Quem disse que precisa ter o mesmo gosto pra dividir a vida? Sendo assim tão oposto do outro, é fome que não acaba mais. Tá muito longe de sermos iguais. Mas a gente se ama. Quem disse que precisa ter o mesmo gosto pra dividir a vida? Sendo assim tão oposto do outro. A melhor coisa no mundo é saber que você é perfeita assim, simplesmente você, você que se encaixa em mim, sendo tão diferente. Tudo é bom demais quando tem a gente. A impossibilidade que só você tem traz calma e carinho pro meu coração. Chega sem senho, não tem nada a ver. As nossas diferenças sempre dão as mãos quando a gente menos espera. Meu jeito tranquilo de ser tá devorando a fera. É fome que não acaba mais na cama. Tá muito longe de sermos iguais. Mas a gente se ama. Quem disse que precisa ter o mesmo gosto pra dividir a vida? Se nasce tão oposto do outro, é fome que não acaba mais. Tá muito longe de sermos iguais. Mas a gente se ama. Quem disse que precisa ter o mesmo gosto pra dividir a vida? Se nasce tão oposto do outro. Churrasquinho. A melhor coisa do mundo é saber que você é perfeita pra mim. Essa é pra maltratar. Vambora. Amor não é segredo entre a gente, e o meu término é recente. Você está arrumando o que ela revirou. E esse sentimento pendente, quem insiste em bagunçar a minha mente? Vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado, que não tivesse no presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma forma de amor, mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de bebê. Ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ela me chamava. E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Churrasquinho! Bobo! Antes de tu ir postar, me bloqueia. Tudo que foi inventar, me bloqueia. Pra não ter que desmentir aqui tudo que tu posta sobre mim. Publicou que não quer mais meu bis, e lavou as fronhas só pra sair do cheiro. Que apagou o meu contato, que tá bem. Mas o dedo que digita vai, é o que digita bem. Posta que não quer. Se vê na sua boca, posta que não quer meu toque. Quando a minha mão tirar a sua roupa, posta que não quer meu corpo. Quando estiver deitado nessa cama, eu sumo da sua vida, eu juro. Se depois disso tudo, posta que não me ama. Se depois disso tudo, você que não me ama. Pra todos os corações quebrados no Brasil, esqueça tudo, vambora. Mas eu duvido que alguém nesse universo um dia vai te amar mais do que eu. Duvido que ele faça o peso do que já fiz com você. Eu pago pra ver, tomara. Já que você diz que o meu amor não presta, vou procurar alguém pra me fazer feliz. Já que você não quis, tomara. Que ele nunca faz o que você me fez. Da sua indiferença eu também já cansei. Segue sua vida, vai, me deixa em paz. Não me procure mais, tomara. Você não quis tomar, e ele nunca faz o que você me fez. Segue sua vida, vai, me deixa em paz. Não me procure mais. Churrasquinho! Que beleza! Vai, bebê! Hoje eu tive medo de acordar de um sonho lindo. Garantir reter, guardar essa esperança. Ando em paraísos, descaminho os precipícios. Ao seu lado eu vejo que ainda sou uma criança. Sensível demais, eu sou alguém que chora. Qualquer lembrança de nós dois, sensível demais, você me deixou e agora, como dominar as emoções? Quando vem à tona todo amor que está por dentro, chamo por teu nome, transmissão de pensamento. Longe a sua casa, vejo a luz do quarto acesa. Não tem nada quando faz aqui, segura essa represa. Sensíveis demais, eu sou alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois. Sensíveis demais, você me deixou e agora como dominar as emoções. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era urgência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando vi príncipe dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei a achei, me perdi. Quando eu vi você, me apaixonei. Amar a Zaya sou eu. Zaya, Zaya, a Inga do Ram. Geral! Oh, oh, amar a Zaya sou eu. Zaya, Zaya, a Inga do Ram. Pagode de churrasco, né, meu compadre? Eu tava triste, triste, o que isso? Mas sem graça que a top moda é magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que o paulistano, que o canaço na hora que cai o pano. Quem sabe solta a voz, bebê, bom! Tava mandando que mandar de logo, que o palhaço do Chico Vostok. Mas ontem eu recebi o teu. Quem é de lá sabe. Era você de Aracaju ou lá do Gama. Esquece! Dizendo nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama. Churrasquinho vai virar baile, só da voz. De beijar o português da padaria. Hoje, hoje, hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flor do delegado, de bater na porta do vizinho desejando um dia. De beijar o português da padaria. Vamos! Mama, oh mama, oh mama. Eu quero ser seu, eu quero ser seu. Deixa bom dia, de beijar o português da padaria. Churrasquinho, churrasquinho. Mama, oh mama, oh mama. Eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papai. Eu quero ser seu, eu quero ser seu, eu quero ser seu papá. Churrasquinho! És inigualável na arte de amar. Sou tão feliz que até posso afirmar, jamais vivi um amor assim. Vê nascer de dentro de mim um sentimento que eu sempre ter. Por desamor sofri, confesso que chorei. Foi bom surgir você pra reabrir o meu coração, me induzir de novo a paixão e outra vez me fazer sorrir. A solidão se afastou, enfim, tudo que eu quero é ir mais além. Pois encontrei o amor, com a vida estou de bem. Que a lua venha nos iluminar e o sol para nos aquecer. Pois quando a brisa da manhã chegar, irá fortalecer ainda mais a união. Vou sonhar então. Que a lua venha nos iluminar e o sol para nos aquecer. Pois quando a brisa da manhã chegar, irá fortalecer ainda mais a união. Vou sonhar então. É difícil dizer qual de nós tem razão. Nosso caso de amor não pode se acabar por um simples momento, em frações de segundos. Nos deixamos levar por esse ódio que há no mundo e destrói qualquer relação, transformando em cinzas o fogo ardente de toda paixão. Do sentimento de posse surge a desconfiança, prenúncio da separação. Você refletiu, não foi radical. Eu também lutei pra combater o mal. A paz enfim nasceu. Ser feliz é fundamental. Ah, se eu pudesse gritar pro mundo inteiro ouvir, desataria esse nó e deixaria fluir. Que a paz é um sentimento dos que não sabem amar. Pois quem ama na verdade tem que confiar. Ah, se eu pudesse gritar pro mundo inteiro ouvir, desataria esse nó e deixaria fluir. Que a paz é um sentimento dos que não sabem amar. Pois quem ama na verdade tem que confiar. Pois quem ama na verdade tem que confiar. Na vida se promete mais o que a gente menos sente, palavras que não voltam atrás. Eu minto pra te ver contente. A gente sabe que é capaz de amar sem nascer vaidade. Na hora de fazer amor, nós somos só verdade. Potência mesmo é meu xodó. O teu xodó me faz o bem. Quando estou perto de você, não vejo mais ninguém. O teu chamego, o teu chamego é meu xodó. O teu xodó me faz o bem. Aí que tudo acontece. Quando chega a hora, tudo pronto, gola. Eu tenho que ir embora sem levar você comigo. Dei um copo, me consola. Dei um ombro do amigo. Quando a saudade é no peito, deixa o coração partido. O teu chamego é meu xodó. O teu xodó me faz o bem. Não vejo mais ninguém. O teu chamego, o teu chamego. O teu xodó me faz ouvir. Quando souber que você não vejo mais ninguém. Rapaziada, coisa nossa, um abraço pra vocês. Esqueça tudo. Referência. De tanto sofrer, pensei em estar imune ao sofrimento e me deixei levar por um momento, no qual pensei ser pura aventura. Que grande loucura, meu coração mais uma vez pregou-me uma peça e foi se apaixonar com tanta pressa, por outro que eu achava não merecia tamanha euforia geral. Se eu não seguisse os impulsos do meu coração, talvez evitasse tanto sofrimento, talvez evitasse mais nesse momento de mais um gole de amargura. Jura que pode ter cura, seguir na razão, mas não vou. Pra você, meu compadre. Eu acho que o menos é mais. Vamos.